A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora, que bom estarmos juntos aqui na sua rádio para mais uma Jukebox. E hoje, dos anos 70, trazemos Elton John, Crocodile Rock. Um tema bem alegre que nos faz lembrar o verão, a praia, os passeios, enfim, as nossas brincadeiras de infância, quem sabe. Depois damos um pulinho até 1988 para ouvirmos e recordarmos o ex-Beatle George Harrison, que infelizmente também já desapareceu. Uma música que se chama Got My Mind Set On You. Dois aninhos depois, em 1990, Lisa Stansfield arrasava com This Is The Right Time. É assim mesmo a nossa Jukebox, músicas para ouvir e recordar na sua rádio favorita. Vamos a isto! Jukebox. Right, child. gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it. Everyone knows if you don't demand control. Concluímos assim a nossa jukebox de hoje com este tema bem dançável de Lisa Stansfield, This Is The Right Time. Para trás fica George Harrison, Got My Mind Set On You, e a primeira música desta jukebox foi o divertidíssimo Crocodile Rock do Elton John. E aquela parte do refrão é um bocadinho difícil de cantar, não é? Especialmente quando se está com a garganta um pouquinho dorida. Por hoje é tudo em relação à nossa jukebox. Já sabe, a próxima emissão vai trazer mais 3 surpresas. Não perca, porque vai mesmo valer a pena. Jukebox.